Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e a bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãos, hoje continuando com o livro Al-Fatih al-Majid, que é o livro do monoteísmo. Hoje o capítulo que nós vamos ver, ele fala com relação à desaprovação, ou o grande pecado que é nós rezarmos diante de um túmulo, seja adorando a pessoa que está no túmulo ou não. É isso que nós vamos analisar hoje na nossa aula. E essa aula ela fala muito sobre, esse capítulo ele fala muito sobre a questão das pessoas que tomam os túmulos como oratórios, como local de oração. Nós já sabemos que é muito comum entre os cristãos e também outras religiões irem até túmulos de pessoas e lá suplicarem ou fazerem algum tipo de oração, ou acharem que aquele túmulo trará bênçãos. E, infelizmente, dentro algumas pessoas que se dizem muçulmanas, alguns grupos que se dizem muçulmanos também fazem esse tipo de atitude, que é sem dúvida uma idolatria e é um pecado. Então hoje a gente vai analisar os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e o entendimento dos sábios a respeito dessa questão. Vejam, o capítulo começa com o seguinte hadith. É relatado que Salama, que era esposa do profeta sallallahu alaihi wa sallam, mencionou ao profeta sallallahu alaihi wa sallam o fato de existir na Etiópia uma igreja na qual ela viu imagens dentro daquela igreja. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: quando morreu um homem piedoso, construíram um lugar de adoração sobre o seu túmulo e decoraram com pinturas. No dia do juízo final, esses serão as piores criaturas diante de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam explicou que a origem disso foi o fato deles construírem esse local de oração, um lugar de adoração, em cima de um túmulo. E isso, infelizmente, é muito comum, inclusive até mesquitas que são construídas em cima de túmulos. Ou seja, dentro da mesquita tem um determinado túmulo. Isso em alguns lugares onde as pessoas se desviaram e fizeram esse tipo de haram. Então nós vamos olhar essa questão. É dito também que tanto os judeus como os cristãos costumam se prostrar diante dos túmulos dos seus profetas em sinal de reverência e se orientam às vezes na direção desses túmulos para suas orações e adoram, transformam os seus profetas e transformaram os seus túmulos em ídolos que são adorados no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando eu estive na Palestina, nós vimos uma igreja. Na porta dessa igreja tem estilo um túmulo, que eles dizem ser o túmulo de Jesus. A primeira imagem que eu vi, a primeira cena que eu vi, foi de um homem chegando diante desse túmulo e se prostrando. Então, isso é muito comum entre eles, se prostrarem diante dos túmulos. Isso é, sem dúvida, um ato de idolatria. E vejam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam proibiu completamente o fato de se construírem mesquitas em cima de túmulos, seja de quem for, seja de profetas, seja de homens virtuosos, seja de sábios. Isso é totalmente proibido. Isso com o fim de evitar o erro em que caíram as outras nações, porque pouco a pouco passaram a adorar os túmulos no lugar de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam que os ídolos que são tomados como divindades no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala podem ser de duas espécies: ou ídolos que são tipo como se fosse um santo, que, ou uma pessoa virtuosa que depois da sua morte tomaram ele como ídolo no lugar de Allah, tomaram ele como um objeto de adoração no lugar de Allah. E outro tipo de ídolo seria os talismãs, os amuletos, ou a crença na astrologia, ou a crença em outros tipos de idolatria, no qual as pessoas acreditam que possam beneficiar ou evitar danos, como o caso da astrologia mesmo, ou o caso, como nós falamos em outras aulas, do talismã, dos amuletos, que isso tudo representa idolatria. O mais comum tipo de idolatria que acontece no mundo é o fato de tomarem pessoas virtuosas como ídolos, né? Que depois da morte deles, as pessoas passam a rezar para esses túmulos, rezar para essas pessoas como se elas fossem trazer bênçãos, ou como se essas pessoas fossem trazer benefícios ou afastar prejuízos. Então vejam que muitas pessoas vão até os túmulos e realizam naqueles túmulos alguns atos, achando que o fato deles realizarem esses atos de adoração diante daquele túmulo, daquele virtuoso, isso vai aumentar a recompensa, ou isso vai trazer bênçãos. Isso, na verdade, é idolatria. Isso não traz benefício nenhum, pelo contrário. Isso é um evidente ato de idolatria. Então, hoje, infelizmente, muitas vezes existem pessoas que se dizem muçulmanas e vão até túmulos, né, e fazem sacrifícios diante daqueles túmulos, ou então passam a mão em cima do túmulo achando que isso vai trazer bênçãos, ou então rezam diante desses túmulos, né? Tanto o fato de rezar para esse túmulo, querendo rezar para a pessoa que está no túmulo, como o fato de rezar, por exemplo, para Allah, diante de um túmulo, é totalmente proibido. A gente vai ver mais adiante que, inclusive, o fato de que se a Qibla, se a direção da oração, que é a direção da Kaaba, se nós nos orientarmos diante, orientarmos para a oração, para a Qibla, para a Kaaba, e na frente de nós exista um túmulo, nós não podemos rezar naquele local. Nós devemos, só se tiver um muro que divida entre o túmulo e o lugar de oração. Nós não podemos jamais nos direcionar um túmulo em oração, mesmo que a intenção não seja rezar para aquele túmulo, nem tenhamos intenção nenhuma com relação àquele túmulo. Se direcionar em direção de túmulos é totalmente proibido, pelo fato de evitar qualquer fato que possa levar à idolatria. Da mesma maneira, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a sua nação de realizar a oração durante o nascer e o pôr do sol. No exato momento do nascer do sol, no exato momento de se pôr o sol, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu os muçulmanos de rezarem qualquer oração voluntária. Por quê? Porque nesse momento é o momento no qual alguns que adoram o sol, algumas pessoas que adoram o sol, se prostram diante do sol. E por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que os muçulmanos rezassem naquele local, ou nesse tempo, nesse exato momento, simplesmente para se diferenciar dos incrédulos. Ou seja, é óbvio que o muçulmano que vai rezar nesse momento, ele não está se intencionando rezar para o sol. Mas só pelo fato de ele estar rezando no mesmo momento em que estão rezando os incrédulos, ou no momento em que os incrédulos costumam rezar, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu para evitar qualquer tipo de idolatria. Então veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam, com o Islã, nos ensinou o fato de evitarmos qualquer ato que possa nos levar à idolatria. Mesmo que seja um ato originário, no qual a gente nem imagine que possa levar, o Islã proibiu para que não levasse à idolatria maior, como outros povos caíram. Em outro hadith, é relatado por Aisha, no qual ela diz que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam se encontrava próximo da morte, ele cobriu seu rosto e depois descobriu seu rosto, e nesse estado ele disse que Allah amaldiçoe os judeus e os cristãos por terem tomado os túmulos dos seus profetas como lugares de adoração. Isso nos últimos momentos de vida. E ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam advertiu a umma que jamais deveriam tomar o túmulo dele como local de adoração. Que jamais deveriam tomar, se não podiam tomar o túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como local de adoração, é óbvio que nenhum outro túmulo pode ser tomado como adoração. Então, por isso o profeta, nos últimos momentos de vida, ele disse que Allah amaldiçoe os cristãos e os judeus por terem tomado os túmulos dos seus profetas como locais de adoração. Então, isso é, sem dúvida que essa maldição alcança todos aqueles que praticam isso, né, para aquelas pessoas que realmente fizeram isso. E por isso, ao momento que o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoa determinado tipo de pessoa por fazer determinado ato, é porque esse fato é extremamente grave, ou porque esse pecado é dos grandes pecados que leva à idolatria e que leva à incredulidade. E por isso mesmo o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou claro a sua exortação com relação a isso. Vejam que essa proibição, como diz o Imam al-Qurtubi, é devido à intenção de cortar todo o caminho que conduza à adoração de túmulos ou de quem estão nos túmulos. E hoje alguns xiitas, né, costumam ir no túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e têm a intenção de rezar em volta do túmulo, ou então fazer voltas em torno do túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso é totalmente proibido. Inclusive os guardas que ficam na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam expulsam eles e proíbem que eles façam esses atos, já que são atos óbvios de idolatria. Vejam que se, como diz Aisha radiallahu anha, que se não fosse a advertência do profeta sallallahu alaihi wasallam com relação a não tomarem o local, não enfeitarem o túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se não fosse essa exortação dele no último momento de vida, sem dúvida que os muçulmanos teriam, os sahaba inclusive, teriam colocado o túmulo dele num local exposto às pessoas. Mas devido a esse medo, o túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não está dentro da mesquita e ao mesmo tempo está num local isolado e no qual é proibida a entrada. Isso para evitar qualquer tipo de ato de idolatria. Então, o que está dentro da mesquita é simplesmente um local representativo de onde era a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas o túmulo dele está dividido por muros da mesquita. A mesquita não está dentro da, o túmulo não está dentro da mesquita. E ao mesmo tempo, a direção da oração para Mecca é o contrário da direção do túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, inclusive, é aconselhável que no momento que a pessoa vá fazer uma súplica, que ela jamais faça virada para o local do túmulo, e sim virada para a Qibla, virada para a Kaaba. Por isso mesmo, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu, no final da sua vida, o fato dos muçulmanos tomarem o túmulo dele, inclusive como local de visita. Inclusive como local, em outro hadith ainda diz, como local de festividade. Então, no qual fosse turismo para que as pessoas fossem lá. Então, por isso mesmo, o túmulo foi isolado para que se evitasse qualquer tipo de idolatria. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, 5 dias antes de morrer, ele disse, eu sou inocente diante de Allah de haver tomado algum de vós como amigo íntimo, já que Allah me tomou como seu amigo íntimo, assim como tomou a Abraão como seu amigo. E se eu tivesse que tomar alguma pessoa da minha comunidade, da minha umma, como amigo, teria escolhido Abu Bakr. Aqueles que vos precederam tomaram os túmulos dos seus profetas e virtuosos como lugares de adoração. Não convertam os túmulos em lugares de adoração. Eu os proíbo de fazer isso. Esse é o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, no qual ele proíbe claramente o fato da idolatria e de tomar o túmulo como local de adoração. Primeiro, no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, eu sou inocente diante de Allah de haver tomado algum de vós como amigo, já que Allah me tomou como seu amigo. Ou seja, esse hadith se refere ao fato de que o coração do profeta sallallahu alaihi wasallam estava repleto de amor e reverência por Allah. Por isso não tinha espaço para outro que não seja ele. Ou seja, não o fato de que o profeta sallallahu alaihi wasallam não gostasse de seus companheiros ou não gostasse de suas esposas, o fato, o profeta sallallahu alaihi wasallam demonstrou em diversos hadith o fato de que ele amava Aisha, que ele amava Abu Bakr, que ele amava Umar, amava outros sahaba. Mas o amor do profeta sallallahu alaihi wasallam estava totalmente dedicado a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso ele disse que sou inocente diante de Allah de ter tomado algum de vós como amigo íntimo. Eu só tomei a Allah subhanahu wa ta'ala como meu amigo íntimo. E disse também, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se eu tivesse tomado alguma pessoa da minha comunidade como amigo, teria tomado a Abu Bakr. Abu Bakr foi o primeiro califa do Islã, foi dos mais destacados companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E esse hadith é uma das provas, já que o profeta sallallahu alaihi wasallam demonstrou que se ele tivesse que tomar alguém da nação islâmica como amigo íntimo, ele tomaria Abu Bakr. Isso mostra que Abu Bakr era o melhor dos sahaba, o melhor dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso também é uma prova de que ele era, dentro dos sahaba, a pessoa que ele mais amava. E além disso, antes da sua morte, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que Abu Bakr fosse líder, fosse imã na oração dos muçulmanos, já que o profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha mais condições de se levantar para fazer a oração e liderar as pessoas em oração. Então ele fazia as suas orações isoladamente em sua casa e ordenou que Abu Bakr liderasse a oração. Isso nos últimos dias da vida dele. Isso é uma prova de que o profeta sallallahu alaihi wasallam queria que quem sucedesse ele na liderança dos muçulmanos era Abu Bakr. Ele queria que Abu Bakr sucedesse ele no controle e no governo dos muçulmanos. E além disso tudo, Abu Bakr era o melhor amigo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o sahaba que sempre esteve junto do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então existem alguns dentre os xiitas que ofendem Abu Bakr e falam absurdos, e essas pessoas não possuem fé alguma, já que se o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso nesse hadith, esse hadith está no Sahih Muslim, então isso demonstra o amor que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha por Abu Bakr. E se nós não amarmos aqueles a quem o profeta sallallahu alaihi wasallam amou, então em verdade nós não amamos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então em continuação do hadith ele diz: aqueles que vos precederam tomaram os túmulos de seus profetas e virtuosos como lugar de adoração. Não convertei os túmulos em lugares de adoração, ou em árabe, masajid. Masajid seria mesquitas, ou lugares de prostração. Então, alguns sábios entenderam que simplesmente não se pode fazer a prostração diante daqueles túmulos, como reverência àqueles túmulos. E também se entende que qualquer tipo de oração não pode ser feita diante de nenhum túmulo. Já que o fato da pessoa se prostrar diante de um túmulo com intenção de reverência à pessoa que está no túmulo, isso é idolatria evidente. Já o fato da pessoa realizar uma oração direcionada para o túmulo, isso também é idolatria, mas é uma idolatria mais dissimulada. E tanto esse como aquele mereceram a maldição do profeta sallallahu alaihi wasallam pelo fato deles fazerem a oração diante desse túmulo. É dito também que o fato de não se poder construir uma mesquita em cima de um túmulo, ou seja, o objetivo da mesquita é ser construída em cima de um túmulo, esse tipo de mesquita, e existem algumas mesquitas desse gênero, esse tipo de mesquita, segundo o Islã, devem ser destruídas. Esse tipo de mesquita deve ser destruída, porque o objetivo dela foi ser construída como reverência àquele túmulo. Então, esse tipo de mesquita, segundo o consenso dos sábios, deve ser destruída, porque o objetivo dela não é a adoração de Allah. O objetivo dela é adorar a pessoa que está no túmulo. E o fato da pessoa realizar uma oração diante de um túmulo tem o mesmo veredito no Islã do que o fato de se construir uma mesquita. Porque, além disso tudo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: me foi concedida toda a terra como lugar de oração, ou como masjid, como local de prostração, exceto o cemitério e os banheiros. Esses dois lugares são os proibidos de se fazer oração. Todo o resto, todos os lugares limpos, é claro, são permissíveis para o muçulmano fazer oração, exceto o cemitério. E o fato do cemitério ser proibido é devido aos túmulos, devido à idolatria que é cometida nesses túmulos. E isso é o fato de ser proibido o cemitério. Algumas pessoas dizem que é só pelo fato de ser um lugar externamente impuro. Não, é por dois motivos: tanto o local externamente impuro como internamente impuro. Ou seja, o local ali não é propício à oração. E como nós falamos, se existe, se a Qibla, né, a direção da Kaaba, é diante de um túmulo, é proibido que o muçulmano faça a oração naquele lugar, exceto que tenha uma parede que divida o lugar da oração do túmulo. Além disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando disse que toda a terra é um lugar de oração, isso sem dúvida é uma das facilidades do Islã, porque tanto é dito que o povo do livro, tanto os judeus como os cristãos, só podiam realizar suas orações dentro dos seus lugares de oração, ou seja, dentro das suas igrejas, ou seus santuários. No caso do Islã, onde nós estivermos, nós podemos fazer a oração, exceto esses dois lugares que nós falamos, que é o cemitério e os lugares impuros, que são utilizados como banheiro. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as piores pessoas são aquelas na qual sobrevenha a hora, o seu último dia. Ou seja, no dia do juízo, quando chegar o dia do juízo, ele chegará e só existirão sobre a terra as piores pessoas do mundo. Ou seja, todo fiel, todo crente, morrerá antes do dia, antes de acontecer a destruição da terra. As pessoas morrerão. Os que vão ficar e que vão ver essas coisas são as piores pessoas que existiram na humanidade, as pessoas mais idólatras, as pessoas mais incrédulas. Então, por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as piores pessoas são aquelas às quais sobrevenha a hora, e aqueles que tomam os túmulos como lugares de oração. Subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam comparou aqueles que tomam os túmulos como lugar de adoração a aqueles que são os piores da humanidade, no qual sobrevirá a hora do dia do juízo final. Isso mostra o quanto é repugnante dentro do Islã uma pessoa adorar os túmulos, ou rezar para os túmulos, ou ir no túmulo de quem quer que seja em busca de bênçãos, ou acreditando que isso vá trazer alguma recompensa. Além disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que se enfeitasse os túmulos. Hoje em dia é muito comum nós vermos as pessoas enfeitarem os túmulos. E segundo alguns sábios, inclusive, eles proibiram que se colocasse um nome em cima do túmulo. Que é proibido fazer qualquer coisa que indique uma inovação ou algo que mostre qualquer construção em cima do túmulo. Ou seja, qualquer coisa que enfeite o túmulo ou que chame atenção para aquele túmulo é proibido no Islã. Por que isso? Porque foi daí que começou a idolatria. Foi desse ponto que começou a idolatria. Então, é dito, por exemplo, o imã Malik, ele disse que proibiu a construção sobre os túmulos e que se colocasse, inclusive, uma placa com o nome do morto. E ele disse já que isso é uma inovação feita por aqueles que são ricos e petulantes. Ou seja, que isso é uma inovação, isso não deve ser praticado. Além disso, outros hadith também nos mostram a proibição de se fazer qualquer construção acima dos túmulos, ou dar qualquer importância para determinado túmulo. Digamos, o túmulo de uma determinada pessoa importante que tenha morrido, ou de um rei, ou de um presidente, ou de um sábio. Isso é totalmente proibido. Infelizmente, isso é muito comum no mundo inteiro. Inclusive, dentre os muçulmanos, infelizmente. E isso é totalmente proibido pelo Islã. O Imam Shafi'i disse é ilícito venerar um ser criado de tal maneira que acabem construindo uma mesquita sobre o seu túmulo. Então, isso a gente vê, esses ahadis e esses ditos que nós vimos, isso nos mostra as evidências de que é uma grande ignorância, é um grande pecado as pessoas rezarem na direção dos túmulos. O único fato no qual nós podemos ir visitar os túmulos é para se lembrar da outra vida. Digamos, uma pessoa que vai até o cemitério e acha que, ao ir ao cemitério e ver os túmulos, isso faz ele lembrar da outra vida, faz ele refletir no qual, qual será seu destino depois dessa vida. Isso só dessa forma é aconselhável. Agora, para qualquer outro ato, é proibido a pessoa ir para o cemitério. Tem pessoas que vão ao cemitério e vou falar com fulano de tal, vou falar com um morto tal. Então, nós não temos que ir sentar lá no cemitério para conversar com as pessoas que morreram. Isso não é correto no Islã. Então, isso não tem objetivo nenhum, nem traz benefício algum. E se tu queres rezar pela pessoa morta, tu pode muito bem rezar por ela na sua casa, suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala que tenha misericórdia dela. Tu pode, inclusive, o único fato é tu ir para o cemitério e relembrar a morte, relembrar teu destino final. Mas agora, tomando muito cuidado para não praticar nenhum desses atos de idolatria que nós falamos, de fazer uma oração ou suplicar direcionada para o túmulo. Por exemplo, às vezes uma pessoa vai visitar o túmulo de um parente, por exemplo, que tenha morrido, né, e começa a suplicar a Allah por aquela pessoa. Só que suplica na frente do túmulo. Isso é incorreto. Se tu queres suplicar, tu se dirija para Qibla, se dirige para Kaaba, não para o túmulo. Então, tomando muito, sempre muito cuidado, porque isso tudo leva à idolatria. E nós sabemos que quando uma pessoa começa com isso, o shaitan faz com que a idolatria se espalhe rapidamente. Porque é o ponto principal que o shaitan quer desencaminhar a humanidade. Se ele consegue levar a humanidade para a idolatria, pronto, ele conseguiu o que ele queria. Porque nós sabemos que a idolatria é o pior dos pecados. Então, para ele, para o shaitan, é melhor levar um ser humano à idolatria do que levar ele, inclusive, a se embebedar, ou a matar, ou até mesmo a cometer adultério. Para o shaitan é melhor ele levar a humanidade a fazer idolatria, porque com isso ele acabou com tudo. Acabou com todas as boas ações, e ao mesmo tempo condenou essa pessoa ao inferno. Por isso, muito cuidado com a idolatria. E esse é o capítulo da nossa aula de hoje. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e segue a orientação, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja da inovação, nos proteja da idolatria, e que nos proteja de todo o ato que nos leve tanto à inovação como à idolatria, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe e nos una no paraíso na companhia dos virtuosos, e que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.